correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Com unhas e dentes eu luto contra o tempo. Enquanto eu tenho forças, eu tento ficar dentro do jogo. Mesmo sem dinheiro no bolso, eu controlo o nervoso e saio do fundo do poço. Com lápis e um papel, é papo, mano. Eu vendo rap, sagranel, estéreo ou mono. E assim eu contorno parte dos meus problemas com poemas pesados, captados na sua antena. Pra que você entenda que a vida é uma escola, com provas diárias em que ninguém te passa cola e só te passa a perna. Por isso a melhor defesa é o ataque, com toques à base de inteligência. Pois é a persistência que vence a competição e te mantém de pé no processo de seleção natural. Só fica quem souber ser acrobata, porque fica parado, chegado, não pega nada. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Unhas e dentes só depende de você fazer acontecer ou deixarem te fazer. Você sabe se defender do que você não vê, se mover em sua direção, porque seus inimigos se disfarçam de amigos e você corre perigo vivendo só no seu umbigo. Eu falo um monte, sabe, mas digo só verdades. Unhas e dentes é a cara na cidade. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Unhas e dentes é o nome do som, com DJ Nuts, Paulo Napoli, a dupla que tem o dom. Um rap retaliação, um desabafo de gente que trabalha e nem sempre é recompensado. O presente já é passado, então eu olho pro futuro, de cima do palco ou de dentro do estúdio. Ha! Cada segundo no terceiro mundo é valioso. Não tenho tempo a perder com pose ou encenação. Aqui é vida real, com contas pra pagar com moeda musical. Não aceita? Então eu cito dois motivos. Unhas e dentes nos seus olhos e ouvidos. Extintos animais musicalizados por todos lados. E não só trancado no seu quarto, sobrevivendo, vendendo os nossos sons em plástico. Vila Mariana, aqui nascem os clássicos. Clássicos, clássicos, clássicos. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Tem que correr atrás se quiser andar na frente. Ou seja, viver a vida com unhas e dentes. Paulo Napoli, unhas e dentes. Academia, unhas e dentes. Missouri Sana, unhas e dentes. Speed Freaks, unhas e dentes. DJs e MCs, unhas e dentes. B-boys e grafiteiros, unhas e dentes. O underground, unhas e dentes. Um brasileiro com unhas e dentes. Unhas e dentes, unhas e dentes. Saca só, unhas e dentes.